Eu sei que hoje você vai ferver e nem é do meu feitio te prender. Eu sei que ninguém te segura quando o samba chama. Eu gosto de ver você se arrumar. A felicidade em teu olhar é plena e o som do batuque acende a chama. Aí eu caio no samba contigo, encontro amor e abrigo. Porque te ver sambar é intenso. E depois quando o samba acaba, minha brisa é te levar pra casa. O banho, a cama, as flores, o incenso massageia seus pés, te banhar em xandão. Samba chama. Eu gosto de ver você se arrumar. A felicidade em teu olhar é plena e o som do batuque acende a chama. Aí eu caio no samba contigo, encontro amor e abrigo. Porque te ver sambar é intenso. E depois quando o samba acaba, minha brisa te levar pra flores, o incenso massageia seus pés, te banhar em xandão. É vida, o sol.